Luna 6, uniforme, corrigindo, uniforme Zulu 10 até brilha após uniforme Zulu 6, assim conforme decolando da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Mótiva. Controle 199.8, transporte 5551. Teste da prisão 55 atualizado conforme nível de voo 320 para São Paulo Guarulhos. Avião prisão 90 até brilha após a prisão 96, Bravo Hotel Zulu, direto 3, direto ponto. Agora pista 90, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após voa Mótiva. O código de transporte é o 5551. E o controle de saída em 119, decimal 35, tá? 3155. Tá 3155, controle é 1980 e confirmando o nível 320, autorizado. Afirmativo, nível 320, controle 19, decimal 80. Bom, vai, taxa bruxa. Boa tarde. Autorizando 55, está pronto, pushback acionamento, posição 05. Autorizado 3155, pushback acionamento, táxi. Grava autorizado, partiremos pronto para o táxi, está 3155. Salvador, muito boa tarde, azul 6998 na LF. 918, cheque o trem, livre pouso, vento 180 graus, 5 nós. Sandy vai para 100, azul 6998. Tem embaixada travada, livre pouso, agora azul 6998. É livre pouso. Livre pouso, 6998. M314, escuta para cópia. A sua escuta prossiga. Autorizado Petrolina, nível 340, avião informe Zulu 20. Decola da pista 10, primeira curva esquerda. Com perfil da saída Momo, transição Foque. Controle 199.8, transponda 5012. Puxalé 6394, autorizado Petrolina, nível 340, aerovia Hunter 2002. Decola da Tadicira 10, primeira curva de esquerda, Momo Transição Forte, 119 8, 0112. Rádio 314, para o pushback nesse momento. Opa. Torre Salvador, muito boa tarde, passageiro 2231. Pode ter checado de novo. Ativo, baixou e travou, passageiro 2231, estabilizado. Meia de autonomia, estamos com 65 a bordo, alternado é Recife. 219 Passaredo 2231, cheque trem e livre pouso. Vento 180 graus 5 nós. Livre pouso, baixou e travou, passaredo 2231 na 10. Salvador, muito boa tarde, o azul 6918. Livrou aqui na próxima trote, está na Alfa novamente. Boa 6918, siga em frente e reposta entre o taxi Juliette. Afirmativo, reportará a próxima taxa de Juliette, o azul 69.1. Passar aqui para 3155, alternativa Galhão. A 3155, siga via Índia no ponto de espera 1895, ajustando 093. E modifique o transponder para 5032. Correto, Tambor, vou um abraço. Obrigado, uma boa noite para todos, bom trabalho, até mais. Após o gol, chega a ver Juliette para o Porto 9. Juliette 9, após o gol, azul 69 no 8, graças. Ô, Salão, nós temos o caminhão aqui. Acho que a gente não vai conseguir passar aqui no táxi para pegar a Ásia. Já vou formar esse táxi, Salão. É o funcionário da TAM, informou que era pra gente sair da faixa para ele poder ter no local. O 966 passando o segue no tanto. Tem, só tem. Alô, Xanéa 6304-3, puxa Vega, Santos. 7-6-3-1-4, aguarde. Ciente, a Empreiro também já está ciente, vai verificar a situação, aguarde. Caso a seu critério desejar seguir, está livre. Desde que haja separação, confirme se a Empreiro autoriza. Passaria do solo aos 2-1, livre à direita, 2-1-9 solo. 2-1-9. Muito mais fácil. Eles se trocaram um pouco. Bem, já informei o pessoal de solo, eles estão verificados. Caso o senhor perceba que tem a condição de passar, daqui eu não tenho como verificar. Mas caso o senhor verifique que tem a condição de seguir, o táxi livre. O voo 1966 vai aguardar a saída do presidente. Gente. Solo, passaria 2-2-3-1, levou na sua escuta. Bom, passaria, quilo pode 3. Quilo 3. Pô, aqui é o azul que tá em frente a você. Que aparentemente tá bem longe o caminhãozinho do backtrack da sua asa, tá? Tá livrando bem. Ah, não, beleza. É que ele tava bem, bem próximo aqui da gente. E agora a gente, sei lá, vamos esperar. Mas obrigadão, hein. Nada. 6-3-1-4, pode iniciar no 3. Correndo com a equipe de solo, 6-3-1-4. Assim que o gol que sai do passe e livra a retaguarda, está autorizado. Ok, vamos coordenar, obrigado. O pushback estava exatamente no nosso através, né? Agora eles deslocaram um pouco. Eu aguardo as instruções aí para eles. Check. Sério, Pena, prepara daí, aguarde e cobra. Tá saindo agora aqui o setor, estamos iniciando o táxi aí. Muito obrigado, 966, obrigado ao colega da 8. O 996 informa que o funcionário do Adatan estava sinalizando para a nossa aeronave sair da faixa. Salve Salvador, igual no 620. Por 620, para Recife, prepara PUC, aguarde. 620. 119, decimal 8. Controle Salvador agora em 119, decimal 8, perdão, senhor. Uma boa tarde, bom trabalho, até mais. Muito boa tarde, 1966, ponto espera da 1-0. 96, autorizado ali, manter 1-0. Pode manter 1-0, 96. Só para o meu plano de abraço? Sim, para o meu plano de abraço. Ah, no plano de abraço, senhor. Para aí, embora. Vigiano, informe Zulu 21, decolada pista 10. Sai da Arbora, após a Arbora eleva. Controle 199-8, transponder 507. O 32 na sede, cotejamento correto, é o número 2 do push, correndo com a equipe de solo. Assim que o Avianca, que estava à sua esquerda, sair do pátio, está autorizado o pushback saneamento. Todo 627, 1620, quanto cópia? Quanto cópia, igual na 620. Todo 620, autorizado Recife, nível 370, via 358, decola da pista 10, saída Puca, Jam, transição Caju. Controle 199-8, transponder 5024. Zona 620, autorizado Recife 370, 0858, decola da 1-0, esquerda Puca, Jamo, Caju, 198, 024, transponder. Certo, na 620, para a pista aqui. Minha meia decola de 2-8, controle 1-9-8. 198, obrigado, uma boa. Família Brava, avistado o cruzamento, prossiga para Irmã, informe no solo, vento 180 graus, segundo lá. Não solo, na Irmã, é para Tarata, Família Brava. Sochané 6314, temos 132 a bordo, 3 horas, recepção. Chega VN no ponto de espera 2895, ajuste no 093, bom voo. 2-9, obrigado, Belo. Boa tarde, Oxa 6314, pronto. Oxa 314 autorizado, alinhar e decolar, vento 180 graus, 59. Alinhar e decolar. Já tá ligando no 69. Pronto, cota, Guarulhos, nível 360. Salvador, boa tarde, bom nono 69, cliente da Sierra. Autorização, Guarulhos, está na posição 62. Boa tarde, bom nono 69, pronto, cota. Pronto, prossiga. Projeto Guarulhos, nível 360. Decolou da pista 10, saída da El, Leda, transição Motiva. Receptando informes Luno 0, segue até Bridge, informes Luno 6 e assim conforme rota. Controle 199.8, transponda 5040. Atende autorizado Guarulhos, nível de voo 360, rota conforme o plano. Falando 10, seta da El, Leda, Motiva, Abezulo 10, Bridge, Abezulo 16, conforme. O controle 198, transponda 5040, voo Luno menor. Correto, no número 9, chamar o pushback acionamento. Camarão, obrigado. Somos Salvador, cordial, boa tarde. Somos Azul 41, número 8. Informação Sierra 340 para conferir. Contrário 4198, pronto, cota? Pronto. Autorizado Confir, nível 340, vindo informe Zulu 21, decola da pista 10, saída Arbora, após Arbora é Lessa. Controle 199.8, transponda 5577. Confir 314, decola os 31, controle 119.8. 98, boa, até volta. 198, confirmando, o transponder é 5577. Nível 340, rota uniforme Zulu 21. Saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Após Arbor, Elefa. Ok, vamos lá, 340, decola pelo 10, Arbor, depois Elefa 5577. E o controle 119.80, vai caminhando Zulu 21. Correto, 419, tinha para o pushback funcionamento. Camarada. O 35241 para o posicionamento. Projeto de ataque triplo. Vai chamar para o TAP 5241. Ah, 3145, prepare a Dael e aguarde a chamada. Para o TAP está 3207 com 180, 3 horas e 10 barulhos. 3207, ainda no ponto de espera 1895, ajuste padrão, boa. Autorizado, TAP está posicionado com 9195. 3145, cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10, saída da El, Leda, transição, ótima. Intercepta o uniforme Zulu 10 e segue. Controle 199.8, transponder 5041. Correto, TAN 3145, chama para playback. Para o táxi do trip 5241 com POB de 36, 3 horas, alternando Montes Claros. Livre linha decorar, 3217, vento 160 graus, 5 lá. Livre 13, o 5241 da trip. Sente autorizado, alinhar e manter, 5-2, Fotão. Alinhar e manter, 0-3-2. Fala, Salvador, com o número 2-0, posição 1-0. Autorizado, sintaxe, 1-0. Controle 1-9-8. Controle 19-8, boa tarde. 5241, livre decolagem, vento 160 graus, 5 nós. Livre decolagem, 10, Salvador, 5241. Autorizado, Campinas, ISO 360, decola da pista 10, saída da EL, Leda, transição ótima, intercepta o uniforme Zulu 10, segue até Brilho, após o uniforme Zulu 16, controle 19.8, 5062, transforma. A primeira aerovia em forma Zulu 10 até Brilho. Para a pista de acionamento. Foi usado minha nota. 4198, pista de acionamento. Decola os 39, controle 20, correção 19, 18. 19-8, trip 5241, boa. Posição 62, está pronto para pushback acionamento. 1-1-69, autorizado pushback acionamento. Autorizado, chama a tecla 1-1-69. É 3145 autorizado, pushback acionar táxi. Azul iniciou o push. Suficiente, então aguarde, informe quando pronto para iniciar o push novamente. Novo Salvador, com 1620 para o táxi, 182 a bordo, 1630, Poderna Marcel. O 1620, táxi, seguirá o companheiro que soltou o pushback no porta 612, quando no ponto de espera torre 1-8-95, ajuste 9-0-3. táxi, voo 969, 182 a bordo, alternativa Galeão, 3:34. Menor, executando, ponto de espera 1895, ajuste 1013 agora, bom voo. 13, militares, conseguiu o tempo, espera, 19, obrigado, boa tarde. 4148, agora está pronto, senhor. Livre, o pushback acionamento, 419, tinha táxi. Chamada, táxi, vai. Levando 45, siga vendo no ponto de espera 1895, ajuste B3, bom voo. Patrulha 03, está chamando solo? Patrulha 03, chamou o solo? Golf, autorizado acionamento para decolagem, chame a torre 1895, ajuste 9013. Contorne o pátio, siga o gol no ponto de espera 1895, ajuste 1003, bom voo. Autorizado, aliás, decolar, vento 160 graus, 5 lojas, 3145. Prossiga 02. Autorizado a decolagem para o norte, flame fora do solo, vento 160 graus, 5 graus. Livre em área e manter 1-0, voo 969. Opa, patrulha 03 fora do solo. Sente fora do solo aos 49 para o noroeste, chame o controle 19.8. Chamar o controle 119.8, patrulha 03. Três, um, quatro, cinco, decola, quatro, nove, controle, 119, decimal, 8. 198, boa tarde, tá fazendo uma tarde. Decolagem, o 1169, vento 160 graus, 5 nós. Gente, livre decolagem, funciona 0, bom no 169. Solo, aliás, tráfego, passageiro 223, bora. Retalho, passageiro, prossiga. Ativa na escuta, cópia para barreiras 190. Agora, pronto. Transição VATAP, controle 199.8, transponda 5033. Após VATAP, segue conforme rota. Cruzado 190, barreiras, decolada 10, bombo VATAP. Após VATAP, prossegue conforme a rota. 198, controle 5033, no transponda confirmado. Afirmo, correto, passarei de tempo para o privado também. Após o pushback de acionamento, parte 13, passarelo. Autorizado, time taxi. Tomará. Rosca Romeu, prossiga, boa. 169, decola o 53, controle 119, decimal 8. Posição 620, mantém ainda a posição. Mantém. Não entendi. Ok, gente, nós vamos com o meu acione 01 12 no transponder. Decolará a 1.010, crescerão no 7. A intenção é seguir até o litoral após corredor forte ou dar 1.07 com o Nordeste? Ok, então. Decolou da interseção Papal, atingiu o litoral, curva esquerda, segue até a vertical de Buraquinho a 500 pés. Controle aparelho 198, torre 295. Quantos a bordo? Ok, com 4 a bordo, chame 1895 para o táxi. Ajuste no 0 no 3, morro. V20. V20 decolou 5.000, controle 119 decimal 8. Autorizado o ingresso, o navegador de Romeu, repasse pronto a decolar. Tudo de decolagem, 160 graus, segurando. Para o táxi com 63 a bordo, autonomia de 5 horas, alternativa será Brasília, passaria 2231. Passaria de siga VN no ponto de espera 1895, ajuste no 0 no 3, bom voo. Muito obrigado, liga o táxi até a ponto de espera da 1-0. Ok, Romeu para decolagem para o Açu, autorizado, vento 160 graus, meia dúzia mais. Lima Golf Delta, continua a aproximação, reposta em checado final no 0. Baixado, checado, Lima Golf Delta. É autorizado a decolagem, 160 graus, segurar Romeu. Delta Livre Pouso, 160 graus, 5 nós. Livre Pouso, Lima Golf Delta. Salvador, muito boa noite, Patrulha 2231. 2231, mantenha a posição. Mantenha o ponto espera, 31. 4118, decola 58, controle 119, decima 8. 198, boa. Novembro, Oscar Romeu, decola o 59, mantenha a linha do litoral aguardando para cruzar a final do 28. Do litoral, cruzamento 28, novembro, Oscar Romeu. Que excelente, não aguarde ainda, mantenha a posição. Torre, gol 869, final da 1-0, baixado e checado. Ciente, aguarde autorização de pouso. 9. Uma Golf Delta, solo 59, direita, 129, solo. Delta. Negativo. Qual número? 1211. 219. 869, livre pouso, vento 160 graus, meia dúzia. Livre pouso no zero, gol 69. Alfa, Lima, Golf Delta, revisão aqui, Golf Delta. Alfa, Lima, Golf Delta, siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Salve, qual parte isso aí? Da Juliette, vamos lá pra Elstar. Gente, conhece o aeródromo? Olha! Maravilha! Rápido possível após a balada, pousar e o reporte cruzando. Reportará cruzando. Vamos ver se a senhora sonda. Autorizado, aliás, Matheus Passaredo. Zó 28, novembro da nossa Romeu. Que prossiga o litoral norte, chame o controle, frequência 19 de 8 Romeu. 119 de 8 Romeu, grato. 869, solo 02, direito, 219, solo. 219. Passaredo 231, livre decolar, 160 graus, 59. Iniciando decolagem, passaredo 231. Colocou no 869, Librão. No 869, táxi Alfa, repartir antes da Juliette. Alfa, repartir antes da Juliette, para o 869. Salvador, boa tarde, azul 4206, final da pista no zero, trem baixo travado. Ciente, livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, 8 nós, 06. Livre pouso, pista no zero, azul 4206. Passarinho da cola 03, controle 19 decimal 8. 098 até. Delta na Lima. Sete Golf Delta, reporte para o cruzamento da 7. Ok, mas é para é a sua direita agora, depois chama para cruzar a pista na metade da pista para ir para a Aerostar. Solo 05, direito 219, só. 219, pô. Autorizado, chama para o táxi. Para a pista 4206, boa. 4206, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 4206. Juliette, 4206. 16919, como não iniciou ainda o pushback, mantenha a posição, aguarde para iniciar. Guarde. 4206, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette para 8, 4206, 16919, coordenação com a equipe do solo após parqueamento da aeronave da companhia no portão 8, prossegue, chama para o táxi. Papai Romeu, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, prosseguiu. Mike Eco Vitor, regresso P3 Salvador, está com uma milha, meia milha do farol de Itapuã. Gente, a meia milha do farol de Itapuã, confirma intenções? É, perna do vento para pouso, uma 1-7 para o Bate 4. Gente, autorizado de imediato, base pela direita da 1-7, reporta cruzando a final do 1-0. Reportará final, Vitor. Reporta cruzando a final da 1-0, Mike Eco Vitor. Reportará cruzando a final da 1-0, Vitor. Mike Eco Vitor iniciando o cruzamento do eixo da colisão 1-0. Mike Eco Vitor cruzou o eixo da 1-0, está girando base para 1-7. Mike Eco Vitor ciente, tráfego já avistado, confirma está em fixo ou retrátil? Fixo. Ciente, reporta correção livre pouso no 1-7, o vento é 1,60 graus, 0,5 nós. Livre pouso, ciente, Vitor. Salvador, boa tarde, Xana 6210, final, Paixão e Bravo. 6210, continua a aproximação, para informação à sua esquerda, Eco Charlie 35, pouso pairado na 1-7, não interfere com a sua aproximação, aguarda autorização de pouso. Espera a sua guarda, autorização, 6210. India Alfa, no ponte espera a torre 1-8, acionado, sim, com voo. India Alfa, 0245, no ponte espera azul, 6191. 1-9. 6-9-1-9. 6210, livre pouso, piscina 0, vento 1-60 graus, 0,5 nós. Entre livre pouso, 6210.